Casou muito nova, viu? 12 anos. Com um príncipe do que seria um principado da Prússia, hoje Polônia. Ela era uma mulher rica, de família nobre. Foi criada no luxo, na riqueza. Teve vários filhos, não teve muito sucesso, porque alguns morreram e dois filhos, os que lhe restaram, brigaram e foram motivo de uma grande guerra. Um deles morreu. Depois, o marido veio a falecer, viúva. Ela, por vontade própria, quis ser monja. Ela foi uma mulher que usou toda a riqueza e toda a influência que ela tinha em favor dos pobres, dos órfãos, principalmente na educação. Santa de Virges era uma mulher rica, mas usou dos bens, mesmo ainda quando o marido vivo, influenciando-o para construir mosteiros, igrejas e todo tipo de lugar. Santa de Virges é, portanto, a protetora e padroeira dos endividados. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração se abre para escutar. O texto de hoje é Lucas 11, 37 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhe para que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que estáis fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldade. Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preocupação com o externo. Preocupação com a lei. E se esquece o fundamental, a vida interior. O texto de hoje fala exatamente disto. Será que não deveríamos acolher essa palavra de Deus e pensarmos o quanto nós ficamos nas aparências, no externo, enquanto que nossos corações estão cheios de maldade? Para pensar um pouco. Reflita. Nós acabamos de rezar o terço da misericórdia. Quais são as feridas que você carrega? Se você pudesse olhar teu coração como um jardim, como um canteiro, quais são as ervas daninhas que você necessitaria tirar? Responda para você mesmo. Existe mágoa? Arranque. Existe mentira? Tire pela raiz. Existe adultério? Liberte-se. Olhe para você. Eu estou olhando para mim. Hoje nós também nos colocamos em oração pelos doentes. E eu sempre, toda terça-feira, me uno aos doentes. Você tem divulgado esse programa, estou falando sério. Na rádio que você me escuta. Você tem falado de como Deus tem sido misericordioso. Agora, se recolhe e diga, fica comigo, Senhor. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora a minha... E é por isso que eu peço, abençoe a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Que a bênção do Senhor seja abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.